que o Senhor abriu meus olhos, eu tenho visto o mundo de uma forma diferente. Do amanhecer até o pôr do sol, eu sou envolvida por tudo que tu tens. Adoro, adoro, adoro, Jesus, eu te adoro. Tornando-se um, bem no meu coração, eu sei a quem pertenço. O Senhor tem dado tanto a mim, o mínimo a fazer é devolvê-la a ti. Senhor, e todo meu ser se põe a ti clamar, Senhor. Adoro, adoro, adoro, Jesus, eu te adoro. Adoro, Jesus, eu te adoro.